Paz do Senhor. Olha, eu vou te dizer o que eu penso sobre criação e evolução. Se o homem veio de alguma coisa e evoluiu, certamente não poderia ter vindo do macaco, talvez da formiga. Macaco nem menciona na Bíblia, e formiga é visto como a criatura mais sábia que existe. Por isso disse o livro de Provérbios, vai ter com a formiga, observe. Jesus ele disse que ia edificar a sua igreja, e um dia tentaram chutá-la, destruí-la, destruir a família, e ele reconstruiu em 3 dias. Uma vez eu chutei um formigueiro, estava descalço, meu pé ficou inchado 1 semana, mas o formigueiro foi reconstruído em 1 dia. Quantas igrejas, negócios, empresas, famílias estão sendo chutados por aí? Mas é só com sabedoria que vai haver reedificação, reconstrução e recuperação. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.